Sei lá, o meu corpo ele não tava me deixando muito, então tava difícil de eu começar, porque eu não tava conseguindo lidar com esse tipo de contenção de energia agora, porque é isso, né? Como você contém para explodir, eu sinto que tava um pouco mais difícil para mim, porque hoje eu não tô conseguindo segurar muita coisa. Mas eu acho que tem muito dessa contenção para essas explosões, assim, sabe? Acho que é quase. Chegou o urso, ele abriu a boca. Então, eu vou abrir a boca também, assim, sabe? Acho que é quase isso, assim, né? É um susto que aí você responde, assim. Eu acho isso é super forte, assim. Então.